Panorama Agrícola para 16 de novembro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de 16 de novembro, terça-feira, de Lua Crescente. O Eduardo Maier e o Márcio Peixe na mesa de som enviam o seguinte ditado para você. A união do rebanho obriga o leão a ir dormir com fome. Peixe frito mais gostoso na dica de Simone Barrim. Curiosidades, empregado é multado por não proteger lagostas em supermercado. E um peixe mamífero na Amazônia? Aquanegócios, Itajaí recebe feira e simpósio internacional de aquicultura e pesca esta semana. Fique ligado e participe do Panorama Agrícola. Ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Coloque um galhinho de salsa no óleo da fritura e deixe o peixe mais cheiroso e saboroso. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Uma curiosidade para você. O peixe acaradisco, comum no interior do Amazonas, chamou a atenção de cientistas que estudam características dos peixes na região. Uma pesquisa de cooperação internacional revela que o peixe ornamental tem uma característica própria na hora de cuidar dos filhotes. O acaradisco produz um muco rico em nutrientes com função similar ao leite materno nos mamíferos. Os filhotes beliscam a pele dos pais para obter o alimento. A pesquisa descobriu ainda que os poluentes presentes na água podem ser passados de pais para filhotes através do muco ou do leite, mas os filhotes desenvolvem uma espécie de defesa a esses poluentes. Essa alimentação diferenciada para os filhotes do acaradisco se dá por um período de 3 meses, ou melhor, de 3 semanas. Depois o peixe acaradisco começa um processo semelhante ao do desmame. Caixa Econômica Federal diz que vai financiar também a agricultura a partir de 2011. O banco estará disponibilizando linhas de crédito para a safra agrícola. Como a Caixa já trabalha com habitação rural, quer dar condições para o agricultor se manter no campo, e por isso promete entrar no agronegócio e ajudar o trabalhador rural da pequena propriedade, inclusive atuando no Pronaf B, linha de microcrédito rural para agricultoras, pescadoras, extrativistas, quilombolas, ribeirinhas e indígenas, em famílias com renda bruta anual de até R$ 6.000. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Oeste do Paraná vão entrar nesse projeto piloto da Caixa em 2011. Dados preliminares do censo do IBGE mostram de fato que, infelizmente, o êxodo rural não parou. Já havíamos noticiado aqui sobre a diminuição da população de Calmon. Agora, entre os anos de 2000 e 2010, Presidente Castelo Branco, no meio-oeste, entre Joaçaba e Concórdia, passou de 2.160 habitantes para 1.723, menos 20%. O município catarinense que teve o maior crescimento foi São João Batista, no Vale do Rio Tijucas, que aumentou a sua população em 85%, de 14 mil para 26 mil habitantes. Uma corte de Viena, na Áustria, estabeleceu um novo precedente na proteção a animais ao condenar uma rede de supermercados por não ter respeitado os direitos de boas condições de vida das lagostas que o supermercado coloca à venda. As lagostas vivas eram colocadas à venda no aquário de uma filial do mercado, mas estavam em um espaço muito pequeno, sem um solo adequado, pedras ou areia, e sem nenhuma possibilidade de movimentação. A sentença proibiu a empresa de vender lagostas e o empregado do supermercado responsável pela manutenção dos crustáceos em um aquário foi condenado a pagar multa de 316 euros ou a cumprir 2 dias e 13 horas de prisão por ter infringido a lei de proteção aos animais. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagri com você até debaixo d'água. Nosso contato hoje é com Camboriú, com Giovanni Lemos de Melo da Epagri, que vai falar para o ouvinte do Panorama Agrícola sobre o Aqua Pesca Brasil, que ocorre de 18 a 20 de novembro em Itajaí. Giovanni, qual a participação da Epagri no evento e qual o objetivo desse Aqua Pesca Brasil? Aqua Pesca Brasil é uma feira que pela primeira vez está sendo realizada no Brasil. Ela tem como objetivo aglutinar os setores da pesca e da aquicultura, né, em termos de América Latina. Ela tem dois focos principais, um foco comercial, né, onde tem a feira com os estandes, participação de empresas, também entidades governamentais, e tem também a questão técnica, né, onde conta com palestras, mesas redondas e um simpósio internacional de aquicultura e pesca, onde a Epagri faz parte da organização. E nesse simpósio internacional de aquicultura e pesca, há uma série de palestras e de países representando? Sim, o evento ele conta com palestrantes de vários países, né, como China, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, México. Temos palestrantes da Epagri também. E paralelo às palestras, existe um simpósio internacional onde trabalhos técnicos científicos serão apresentados, tanto de forma oral como na forma de painéis, na forma de pôsteres. Quais são, Giovanni, na sua avaliação, as principais novidades na área? O que, que se espera do Aqua Pesca Brasil em Itajaí? O Aqua Pesca Brasil vem trazer experiências de outros países já mais avançados nos segmentos da aquicultura e da pesca. O Brasil tem um grande desafio pela frente. Nos últimos anos, a produção de pescados aumentou significativamente no Brasil, né? Entre outras razões, em função do papel do Ministério da Pesca e da Aquicultura, e no nosso estado também, em função das ações de pesca e extensão da Epagri, né? Então, a feira ela vai trazer novidades que vão fazer com que esse setor continue sendo impulsionado, né, e continue crescendo. O brasileiro, hoje, ainda come muito pouco pescado comparado a outros países. A média de consumo nacional é de 7 quilos de pescados por ano, por habitante, enquanto que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é 13 quilos, e a média mundial é 16. Então, a gente consome metade da média mundial de pescados, né? É um país que consome muita carne, né? Então, a gente tem esse desafio aí, e também com o aumento da população brasileira, de fornecer pescados de qualidade, proteína de origem aquática. E dentro desse desafio, tanto a pesca como a aquicultura, principalmente, ela tem um papel fundamental, né, para colocar esse pescado na mesa do consumidor. E o estado de Santa Catarina representa em torno de 20% a 25% de tudo que se pesca no Brasil. É o maior estado, né, da pesca extrativa do Brasil. E com relação à aquicultura, com relação ao cultivo de organismos aquáticos, Santa Catarina fica em segundo a nível nacional. Também tem um grande destaque, tomando pesca e aquicultura, nós somos o estado que mais produz pescado no Brasil. Então, a feira, creio que está sendo realizada no estado, né, correto, sendo realizada em Itajaí, onde a gente tem a maior indústria pesqueira do país, tanto de frotas de embarcação e de portos, né, Itajaí Navegantes. Então, é o local certo. E a gente tem a Epagri no centro da organização científica do evento, das palestras, dos seminários. E creio que isso é extremamente interessante, tanto para o aquicultor, para o pescador, né, e também, claro, para a nossa empresa. Perfeito. Giovanni Lemos de Melo, da Epagre em Camboriú, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o Aqua Pesca Brasil, um evento internacional de 18 a 20 de novembro em Itajaí. Giovanni, muito obrigado pelas suas informações. Mauro, obrigado também. A gente fica à disposição para maiores esclarecimentos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.